Sensecast.org. Você está na Sensolar, tudo bem? Mais um super bloco começando aqui na Sens. Olha, esse bloco aqui, eu ficaria por aí. Esse bloco vai pegar fogo. É, locutor dos anos 80 tá aqui comigo, o locutor dos anos 80 vai falar. É, eu falei que o bloco vai pegar fogo, locutor dos anos 80. Você acha que vai ser bom? Vai ser do balacobaco. Do balacobaco? Que papo é esse, locutor? Conversa é essa? Conversa esquisita. Do balacobaco. Locutor, para com isso, locutor. Quer dizer isso, locutor? Por parte dos nossos ouvintes nem sabe o que quer dizer do balacobaco. Do malacumbaco é uma coisa supimpa. Que papo é esse, locutor? Que papo estranho. Vamos de música, locutor, vai. Vamos fazer contagem regressiva. Você quer fazer contagem regressiva, locutor? Quer? Então tá bom. Eu vou soltar a música e você faz a contagem regressiva aqui. Eu vou ficar só aqui na preparação pra soltar as músicas, tá bom? Vai lá, locutor. Não vou nem soltar a vinheta, hein? 3, 2, 1, já. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Now step those shoes, we'll go roaming in the night. Well, how are things on the West Coast? You keep it moving to your soul's delight. Now try the brakes. Coast, oh, I'd move heaven behind those. siga as senhas. Editors com a magnífica Bloods. Demais esse som, hein? É muito bacana. Bloods, que é de 2007 do álbum. Deixa eu pôr o BG, a gente já vê que álbum é. É isso aí, BGzão aqui, Popcorn, versão remix, versão Vaporwave, feita pela equipe da Sense. Vamos lá, Blood, do Editors, é do álbum Backroom, de 2005. É demais esse som, eu tenho esse álbum aqui, todo ele... Eu tenho esse álbum baixado inteiro aqui, porque se eu não tenho em CD. E é muito bom esse álbum, muito bom. Eu recomendo, de 2015, o trabalho do Editors, The Backroom. Editors, que é uma banda inglesa. É uma banda britânica, na realidade. Não sei se ela é exatamente da Inglaterra. Vamos ver? Editors, British. É, então, tá vendo aí? É, eu falei que era. Então, é britânica. É, vamos lá. E antes teve The Rat com Hamilton Lindhauser cantando tudo e mais um pouco no The Walkman. The Rat, que é do álbum Bows and Arrows de 2004. Demais também essa música, hein? Putz, muito legal. E a primeira lá no começo do bloco, a melhor música do Interpol, na minha modesta opinião. É The Heinrich Maneuver, o som do... É isso aí, do Walkman. Do Walkman, não, do Interpol. É, também as duas são de Nova York, né? A Walkman de Nova York. É, isso, de Nova York, olha aí, Rock Band de Nova York. É da mesma cena, as duas são da mesma cena, aquela cena do começo dos anos 2000, tanto que Heinrich Maneuver, que é essa última, essa primeira que tocou, ela é de 2007, e a The Rat é de 2004, é demais, é a melhor música do Interpol, na minha opinião, e olha que, putz, tem um title que é muito boa também, que a gente toca no Senswave, e eu gosto muito. Locutor dos anos 80, você ainda tá por aí, você já chegou a uma definição do que é do balacobaco? Não, do balacobaco não. O que foi que você falou mesmo, locutor? Acho que eu me confundi aqui. Você falou que era supimpa, né? O que você falou, locutor? Não lembro agora. Pombas e falem supimpa. Ah, tá. Calma, locutor. Não se empolga. Não, você falou errado. Não, tudo bem, locutor. Eu me desculpo, locutor. É melhor. Locutor hoje não tá. Tá com poucos amigos, locutor. Não, não, eu tenho muitos amigos. Eu não tô encontrando erro. Ô, locutor, calma, locutor. Tá bom, não tá, mas aqui quem falou. Locutor, nem vou te chamar mais, locutor, porque. Meu, você tá bravo. É, vamos lá. É, www.senscast.org/chat/contato pra você participar. @ siga a Sens nas mídias sociais ou nas redes sociais. Mídia social? Rede social? O que é isso? Locutor, você não sabe, locutor. Sabe o que é Facebook, locutor? Não, Facebook não, que Facebook é chato. Sabe o que é Twitter, locutor? Twitter não sei. Não, Twitter não sei. Não, esse Facebook que você falou aí, eu não sei. Mas Twitter não sei. Twitter eu usava muito pra colocar na caixa de som. Locutor! Locutor não, locutor não. Não, é o Twitter, é aquele negocinho que lia, aquele falantinho pequenininho que lê as frequências agudas. Então, locutor, mas o Twitter também é uma rede social. Não, não, não, não, não, Twitter é um negócio que põe na caixa de som. Não, locutor, também é uma rede social, locutor. Hã? Não, locutor, sai pra lá então, vai. É, também não tô tolerando erro, não. É www.senscast.org/ondemand, onde vai estar esse bloco daqui a pouco pra você baixar e ouvir a hora que quiser, tá ok? Até já!